Boa noite. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Este programa que vos traz todos os sábados, nesta mesma hora, aqui na Antena Web, 30 minutos de boa música de flauta para os amantes da flauta ao redor do mundo. Esperamos que tenha um bom programa e que consiga aproveitar ao máximo estas delícias que a música vos apresenta. Fique connosco e aproveite. Thank you. Assim chegamos ao final de mais uma edição de Flutuar. Esperamos que tenha apreciado este programa e estas belas músicas no som de flauta. Na próxima semana, prometo estar aqui para realizarmos mais um encontro e ouvirmos assim mais uma seleção de boa música. Desejo a todos uma boa semana e até sábado.